Roger. estacionamento 6749, estou confirmando, é acionamento na posição e após o pushback. Gente, chame para push. Chamará. Jet 6700 está pronto para táxi com 77 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia alterna com ficha. Autorizado, táxi via Pátio, Lima, Mike e Quebec, informe na Quebec. Pátio, Lima, Mike, Quebec, vai chamar na Quebec 6700. Ingressando a 35, para seguir até 17, forma linha de pronto. Vai chamar linha de pronto para 17, o 6700. que só fica potência no motor esquerdo, número 1, acionamento do motor número 2. Sente o táxi. Chamar. Tá livre, vento calmo, 6700. Mando web 6749, decolo no, na 35, curva direita, saída da Eldiné. Afirmativo. Lima 6749. Autorizado, informe a linha de pronto a 356749. Toma lá, 6749. B700, chama o centro 1288 e ao término 3325. 288, 3325, mais 700. Torre Salvador é o azul, Alfa Yankee Delta. Alfa Yankee Delta, prossiga. Bom dia, senhor. Yankee Delta está no pátio 3. Posição 4, solicito autorização para agir os motores em marcha lenta por 3 a 5 minutos e para aerociente. Ciente, form término. Yankee Delta. Web 6749, alinhado e pronto, 35. Ajuste 1011, livre decolagem, muito calmo. 1011 agora, o 6749 está autorizado, decolagem 35. A mensagem está muito baixa, vou coordenar, confirme o destino do Golfo Serra. Olá, Afonso 90, senhor. Golfo Tango? Eu tenho aqui o Golfo Tango. Golfo Serra. Ok, então vou verificar com a IES, isso foi erro da IES. B 749 decolou o Zuno 1 198, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Controle, bom dia, Web 6749, 1600 pés cruzou agora. Bom dia, Web 6749, contato radar, saída da EL, sobe ao 340. Então 340, 6749. Xerra, tá na escuta? Na escuta. Ok, chequei com a IS e o mesmo confirma que pra Paulo Afonso só tem um Golf Tango mesmo, ok? Eu tô com uma cópia de 6 francos aí, que pode ser um Golf Tango, eu vou confirmar isso aí. Eu ouvi alguns, eu tô com cópia de 6 francos, eu dei aqui um track. Afirmativo, jeito nós então entrar em contato com a IS. Web 749, chama agora o centro Recife, 1288, alterna 3325. 288, 3325, obrigado, bom trabalho.